Agradeço ao meu Salvador de todo o meu coração por ter me tirado do mundo, das trevas e da perdição. Antes eu era um perdido, vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Vagava sem ter direção. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação. Hoje eu vivo contente, porque sou um crente, achei salvação.